0, controle 120, decimal 80. 208, obrigado, no 093. Controle Salvador, bom dia, vou no 093, passando 1.400. 093, contato Radar na decolagem, siga para o nível 360, sai da Arborona. Arborona 360, vou no 093. 1963, meta 1909-0629, altíssimo 090, decolagem por já. Sim, decolagem, 90. Bono 093, chama Central Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260222, Bono 093. Bono 963, chama Centro Recife, na frequência 2835, alterna 1238. Chamar Recife 2835, 238, com 963, bom dia. Bom dia. Bom dia, autorizado alinhada é clássico 0-0-1-9-0-0-0-6-2-9-8-0-0-8. Faz 1-0, ajuste na 0-8, 3-5-7. Na esquerda direto do ar, por na patrulha. Três. Solicita a prova externa com a referência, com a 649. 649 negativo, mas eu prefiro chegar na terra. Até. Será 9970, autorizado final do procedimento LS Y 0, deixa para 2 mil pés, o ajuste permanece no 0 no 8, repete com o celular. 597, chama Centro Recife, na frequência 1260, alterna no 288. 219, obrigado. Geral 9970, compartilhado com vocês mesmos. Chamei a torre em 198 de Malauzinho. Pois, geral 9970, bom dia. Tem baixo, estabilizado, abstendo. Tudo feito. Graças a Deus. Pista no zero, todos autorizados. Vento 180 graus, 629, todos autorizados. Federal 9970. Valeu, querido. Um abraço, um bom dia a todos aí. Bom dia, bom pouso. Central 9970, com Dolivan 04, chama o Solaguão, 2019, bom dia. 092, aciona identificação, via chegada B1091, desce para milhas 2050, ajuste 908. Agora 233, bom dia, atualizado, aliado, atualizado, 1800, 089, 08908. 36, controle 120 nesse momento. 120, obrigado. 4753, informação hotel. São 4753, a série identificação, via chegada Ponce, vista para 4.10 e registro no 09. Ponce 4.018. Pode lá direto, dura? Negativo, Matheus, eu fui vigiar. Salvador, bom dia, o Azul 2704 cruza 1000 pés, perfil da PUCA. Azul 2704, contato a análise da colagem, se prepara no 2370, seta PUCA. Perfil 370, perfil da PUCA, 2704. Bom dia, passou 2223, autorizado aliada com a pista no 0, reto 180 graus, 089, título 018. Esse é aliado, isso é com a pista no 0, passando do 2223. Luna 233, chame centro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, gol, 1233. Taxando 2223, agora 229, chame o controle agora, frequência 1260-1980, boa viagem. Para 208, passarelo 2223, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223, decolado no perfil da Arbor 1. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, se botar na nível de voo 180, sai da Arbora. Confirmo sem restrições o passarelo 2223? Afirmo sem restrições, passarelo 2223, aprendiz no caso do Elefa. Sem restrições, 180, após 2000, voa Elefa, passarelo 2222, grau. Hoje está por inicialmente aguardando a transferência de comunicações, Guardião 07. De imediato, 0190, 089, agora 37 com o caixão, 07. configuração da colônia imediata da sinal verde. 2685, secundário 2545, azul 2704, bom dia. Bom dia. GLS, X-Ray, Go, 1092. 1092, completo final do procedimento, chama torre 118, do sinal 95. 29. Bom dia, voo 092. Voo 092, bom dia, sente o tráfego avistado. Tráfego decolado, pista 17, chão F, Charlie 35, aerocópter, mantendo a linha do litoral direito, 500 pés. Pista 0, continua a aproximação, onde que está ali? Ok, ciência, voo 0. Pista 0, foi localizado, metro 1, 90, 0, 0, 8, 9. Ele foi no Canadá. Já 1, 0, 7, no controle agora, 1, 2, 0, 8. 1, 2, 0, 8, 7. Confirmando o vento para o gol 02, 092. 190, 190 com 089. Ok, obrigado. Deixa eu posso desviar com a carga de pouso 107. Estabilizado, 4-7-5.